E a turma do Habib's viajava em seu tapete mágico em busca de mais uma emocionante aventura. Como a viagem seria longa, o gênio resolveu lhes contar mais uma de suas histórias. Ele era o pior amo que um gênio poderia ter. Rabidu, muito supersticioso, foi logo dizendo: Acho melhor contar outra história, hein? Ora, Rabidu, que preocupação é essa? Dizem que não é bom falar nele. Pode aparecer de novo. Eugênio, muito esperto, logo adivinhou. É do Rabizarado que estão falando, né? É dele mesmo. Patili lembrou-se da última história do gênio e ficou furiosa. Peraí, Rabidu. Acha que ele poderia me enganar de novo? Eu não sei, mas tenho certeza que vai fazer qualquer coisa para conseguir a lâmpada. Não quer contar outra história, gênio? Isso é de besteira, Rabidu. Isso é superstição. Padu, muito curioso. Peraí, gente. Deixa o gênio contar a história. É, quando o Rabizarado tiver que aparecer, vai aparecer. Não adianta não falar nele. E quando aparecer, vai ter que acertar umas continhas comigo, viu? Lembra de quando me enganou fingindo ser um príncipe? Vou mostrar pra ele que já estou bem mais espertinha. Tá bom. Mas agora deixa o gênio contar. E aí, gênio, começa de novo a história. Era uma vez... E atendendo a pedido das crianças, o gênio começou a contar a história. E de repente... O tapete mágico começou a falhar. Que isso? Ai, ai, ai! Eu disse que poderíamos ter problemas. O tapete está parando. Vamos cair. Oh, essa não! A gente vai cair. Eu avisei. Ah, Rabidu, só falta agora você dizer que o tapete parou porque o gênio estava falando no Rabizarado. E o tapete voltou a funcionar, mas saiu feito um louco. Estamos sendo traídos por uma força estranha. Eu não consigo identificar. Ou seja, aí galera, segure-se quem puder! Foi por muita sorte que caíram direto no lago, bem no meio da floresta. Eu acho que resolveram mudar nosso itinerário. Eu sinto muito, crianças. Tá bom. Mas que lugar maravilhoso é esse? Bem, pra dizer a verdade, não é tão maravilhoso quanto parece. Estamos na Floresta Encantada e é melhor sairmos daqui rapidinho. Mas por quê? É tudo tão lindo. Muito lindo. Mas se o Rabidu tá falando que é melhor a gente sair... É, só... Tira logo a gente daqui, gente. Esse é o problema. Que problema? Eu não posso. Não? Essa floresta é tão encantada que tira até mesmo o poder dos gênios. Ah, a culpa é toda minha. Se eu tivesse contado outra história... Pois é. Ah, não fica assim, gênio. Vamos achar um jeito de sair daqui, mesmo sem os seus poderes. Mas como? Ah, sei lá. Vamos perguntar pra alguém. Ah, sim. Para os pássaros, por exemplo. Senhor pássaro, poderia me dizer qual é o caminho de volta pra casa? E o primeiro pássaro que passou respondeu: Se soubesse, acha que eu ainda estaria aqui? Esqueci de avisar. Aqui todos falam, é. Muito obrigado, hein? Espero que consiga tirá-los daqui antes dos 3 dias. Quê? Pássaros que falam? Essa floresta é mesmo encantada. Por que aquele pássaro estava tão triste, Rabidu? Bem, é que... E o que quis dizer com antes dos 3 dias? É que se ficarmos aqui mais de 3 dias... Acho melhor não perdermos mais tempo com explicações. Tô achando melhor a gente dar o fora. Sim, vamos. Mas não podemos sair sem antes descobrir quem nos trouxe aqui. Gênio. Está bem. Quem? Nós já sabemos. Mas agora temos que encontrá-lo. E por quê? Só quando o encontrarmos, o encanto acabará. Aí então, o gênio volta a ter os seus poderes. E aí poderemos voltar pra casa? Exatamente. Então, demorou. É mesmo? Todos foram à procura de Rabizarado. Andaram muito até que o gênio pediu para descansar. Bem, eu acho melhor descansarmos um pouco, não é? Vamos dormir e amanhã acordaremos bem cedinho. Medroso como ele é, só pode estar na caverna, né? Amanhã nós estaremos lá. Enquanto todos dormiam, o gênio se levantou silenciosamente e e foi à procura de Rabizarado, que estava realmente na caverna. Perfeito! Meu plano é perfeito! O gênio sabe que para recuperar seus poderes tem que me encontrar! Fico escondido aqui até o terceiro dia e só apareço se me entregarem a lâmpada. Do contrário, ficarão aqui para sempre. E ele também sabe que se ficarem aqui, as crianças se transformarão em passarinhos. Mas para a surpresa de Rabizarado, o gênio o encontrou. Rabizarado! Seu gênio estúpido! Ora, bolas! Assim, você facilita muito as coisas pra mim, mas também estraga todo o meu plano! Sim. Era perfeito! Ora, não tem mais idade para ficar brincando de esconde-esconde, não é? Agora que eu encontrei, eu posso buscar as crianças para irmos embora. Tem razão. Não tenho mais idade para isso. E nem mesmo pra me emocionar. Está se sentindo mal? Muito. Por favor, pegue aquele remédio para dissolver na água. Este aqui? Isso mesmo! E quando o gênio se aproximou, Rabizarado soprou em seus olhos a poção mágica que o fez cair adormecido imediatamente. Ainda estou em plena forma! Mas agora vou ter que mudar meus planos. Vejamos, as crianças vão sair à procura do gênio. Deixe-me pensar. Isso! Mas tenho que trancá-lo nesta cela. Ai, como está pesado! Ufa! Assim está melhor. Mas quando me pedirem o gênio, peço a lâmpada. A lâmpada! No dia seguinte, as crianças foram acordadas pelo barulho do tapete mágico que estava pronto para partir. Nossa, o que é isso? Que barulho é esse? O tapete voltou a funcionar! Para com esse barulho, eu quero dormir! Ei, Badu, acorda! Temos que procurar o Rabizarado, lembra? Primeiro, acho que vamos ter que encontrar o gênio. Ué, onde ele foi? Deve ter ido procurar o Rabizarado enquanto dormíamos. Está se sentindo muito culpado. E se o tapete voltou a funcionar? É porque o encontrou. E se ele mandou o tapete para salvar a gente e não voltou? É porque está correndo perigo. Vamos! Mas onde vamos encontrá-lo? Nesse momento, um pássaro muito triste surgiu. E disse: vão direto à caverna no alto da montanha encantada. É lá que eles estão. E saiu voando. Ei, espere! É tão triste quanto o outro pássaro. Não esperam nem a gente agradecer. Só temos uma hora se quisermos voltar pra casa. Mas não eram 3 dias? É, ainda temos 2. Depois de quebrado o encanto, só temos uma hora. Tapete mágico! Vamos voar! O tapete mágico os levou rapidamente até a caverna onde Rabizarado se escondia. Oh, mas que surpresa! Sejam todos bem-vindos! Sem formalidades, Rabizarado. Onde está o gênio? A lâmpada! O quê? Quero a lâmpada! Querem o gênio, não querem? Se entregarem a lâmpada, ele vai ser dono do gênio, que agora já tem seus poderes. E se não entregarmos? Vão ter que voltar sem ele. E vocês só têm 30 minutos. Então, vamos embora. O quê? Tá maluco, cara? Você se acha muito esperto, não é, Rabizarado? Evidente. Fique com o gênio, mas jamais poderá lhe dar ordens se não possuir a lâmpada. Vamos, pessoal. Vamos embora. Vão deixar o gênio aqui? Não, vamos negociar. Mas como é que eu não pensei nisso antes? E o meu plano era perfeito. Eugênio, piscando, fez sinal para seus amigos saírem com ele. E assim que saíram da caverna... Oh, espero que tenha um ótimo plano para ter feito isso, Eugênio. É claro que tem. Você foi demais, cara. E aí, qual é o plano? Plano? Eu não tenho plano. Não? Ah, oh, não! Que mancada, hein? Faltam 20 minutos pro encanto terminar. Se não agirmos rápido, vamos ficar aqui pra sempre. E vocês vão se transformar em pássaros. Pássaros? O quê? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com aqueles pássaros. Por isso eles eram tão tristes. Muitos pássaros que vivem aqui um dia foram crianças como vocês. Nossa. Mas não temos mais tempo para explicações. Faltam apenas 10 minutos. Enquanto isso, o gênio, muito triste, pensando que as crianças tivessem ido embora, ouvia as lamentações de Rabizarado. Ah! Onde foi que eu errei? Você estragou todo o meu plano! Seu gênio estúpido! É, foi melhor assim. Nesse momento, Padu entra na caverna com um novo plano. Senhor Rabizarado! Rabizarado. Gênio! Espere, espere. Quem está aí? Aqui! Estamos aqui embaixo! Venha! Ô, amigão! Padu! A lâmpada! Onde estão seus amiguinhos? Ah, se mandaram! Mas é o seguinte, eu sei que nunca mais vou poder sair daqui e que vou me transformar em pássaro. Mas aí, cara, se eu te der a lâmpada, me deixa ficar com o gênio pra sempre? Mas é claro! É só me dar a lâmpada. Não, Padu. Vá com seus amigos. Fuja. Não posso. Já se mandaram, gênio. É sério. Só tem mais 15 segundos. Me dê a lâmpada. Pô, cara. Abre a cela. Só quero dar um abraço nele. Não confie nele. Tá bom. Tá bom. Não vai poder trapacear mesmo. Só temos mais 10 segundos. 10. Boa, amigão. Oi. Gênio, faz o tempo parar rápido. Ah, sim. É pra já. Três. Ué, meu relógio parou. E onde estão os outros? Lá fora, vamos. Alguém pode me dizer por que o meu relógio parou? Não temos tempo agora, Rabizarado. Gênio e Padu foram encontrar seus amigos que já estavam desesperados. Gênio! A gente quase morreu de susto, Padu. A gente estava aqui contando cada segundo e de repente o tempo parou. Ah, é? O que vocês fizeram? Já sei. Você mandou o gênio parar o tempo e enganou o Rabizarado, não foi? É claro, o gênio já tinha seus poderes. Foi fácil demais. E por falar em poderes, queria fazer um pedido, gênio. Posso tentar adivinhar? Vejamos. Pássaros voltam a ser crianças. Era só isso? Mas como é que elas vão voltar para suas casas? Deixe-me ver. Isto é um trabalho para uma super cegonha. O gênio transformou o Rabizarado em uma enorme cegonha. Mas que droga! Até quando eu vou ter que aturar estas crianças? Até levá-las para suas casas, Rabizarado. Ah, e acho bom começar logo logo, pois só tem 10 segundos para partir. Ou vai se tornar cegonha para sempre. 10, 9, 8, 7, vamos lá, crianças. Venham logo com o Rabigonha. Rápido, vamos. Seu gênio estúpido. Estragou todo o meu plano. Ei, gênio, e quem foi que enfeitiçou esse lugar? Quem provocou toda essa confusão? Ah, bem, isso é uma outra história. A vida é feita de manobras radicais, mas tô ligado, tem que ter firmeza. É o som, o que é demais. Segura a onda, então fala.